Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. DM, tranquilo, cara? Certinho, abriu o microfone. Dar as boas-vindas à nossa audiência, Ronca Ronca do dia 9 de maio do ano de 2005. Um programa bastante especial, teremos algumas promoções pelo telefone e pela internet. E por se tratar de um programa especial, vamos começar, DM, com um momento absolutamente único na música planetária. Não sei se você concorda comigo, geralmente você não concorda, né? Não, vamos ver. I'll tell you what, let's get down to business, all right? Just give me one second to get down to business. I don't want nobody to think, I gotta keep people honest, dig this. Yeah, dig, brother. It's really out of sight here. Denny and Rain, no buttons to push. All right, now I'd like to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here. As I said before, it's really groovy. I'd like to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute. Just let me play my guitar, right? Right now, with the little thing by Bob Dylan. That's his grandma over there. This little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine. Through the bombs of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, doll? You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. But now you don't, baby, seem so proud. If I happen to be scrounging, yeah, your name's lonely, but you know you only used to get juice in it. No Nobody here taught you how to live on the streets. And now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp. But now you got to realize he's not selling any alibi. As he stands in the vacuum of his side. And he says, hey baby, would you like to make a deal? How does it feel, baby? How does it feel? And all the pretty people, they all laughing, drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know I missed the birds, don't worry. You used to be so amused at the pulling and rest and the sweet talk that he used. Put him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Ronca, ronca. A rádio rock. Yeah, I dig this, baby. Oh, they got a little tune around named Rock Me Baby, you know. É, Rock Me Baby. Então, para começar um programa especial, nada melhor do que Jimi Hendrix em Petre Pump, um clássico absoluto de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Isso aí é uma gravação de 67 no Festival de Monterrey, né, cara? Hendrix era muito pouco conhecido. Antes aí do destaque, não? É, meu amigo, 2 anos antes, cara. Legal. Toca Rock Me Baby? Toca. Toca aí. Baby. sentiu o peso, Demi? Cara, e esse cara da bateria, quem é esse cara? Esse é o Mitch Mitchell, formação original do Experience, Jimi Hendrix, guitarra e voz, que você brilhantemente fez um comentário, aliás, como sempre, né? Que o Hendrix cantava muito, né? É, além de... Muito pouco é falado sobre o canto do Hendrix, é, né? Verdade. O cara cantava muito mesmo, uma interpretação sensacional. Hendrix, Noel Redding no baixo, que depois foi defenestrado, infelizmente, o Mitch Mitchell na bateria. Nossa! Repetindo a gravação ao vivo do Festival de Monterrey, cara. Mas enfim, olha isso aqui, ó. Cara, a agulha tá até suja, tá sentindo aqui? Ô, bonitão, dá uma levantada ali pra dar uma sobrada ali. Vai por lá, vai por lá, vai por lá. Vai falando alguma coisa aí, Demi. Então, 2221-022. Telefone da rádio, site. O site é www.radiocidade.fm pra participar do programa aí. Daqui a pouquinho a gente vai botar alguém no ar. Algum ouvinte, né? Isso. Né, Maurício? É. Hoje tá tudo certo aqui, não tem nenhum problema com o telefone. Eu acho que não. Não. A nossa Nifete de plantão está ali aguardando a sua ligação. Temos quatro meninas aqui, né? É, como sempre. Só gata, né? Só gata, né? Corta essa, corta? Não, pô, deixa aí, deixa eu. Mas o Yuka tá aqui embaixo comendo uma empada, tomando uma guaraná. Já é certo isso? E tá, total. E tá. Oba! Que isso? Sinais extraterrenos, isso? You know I'm gonna mess around with another man. I'm going to shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. Ronka, ronka. No, no, that ain't too good. Hey, Joe, I said. Well, I heard you shot your lady down, you shut her down. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Alô, rapaziada, aqui é o de Crow, crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Ronca, ronca. You watch too many films. Too many films real. It's some cows you take too seriously. You're a record deal. A record deal pays bills and feeds a family. And your profile's too big. How you gonna be a crime fan? To me, films are real. And you watch too many films. For real. Don't get me wrong, I know you got guns. And you're not scared to use them. But is there money being made around those guns? Or lives do you use them? You watch too many films. Too many films for real. You watch too many films. Films for real. And some of those people have to live that life. For real. I don't have to. I've got a record deal. For real. Singers, sex gods, two packing girls in a turn. You're fantastic. Oh, you're super spiller. Yeah, I'm a player hater. I hate when players can't take their turn. And when the record company drops me, that's when I learn. It's not my real. It's just passing time. It's not real. All I do is rhyme. It's not real. It's just passing time. All I do is rhyme. Yeah, yeah. You go Romeo. Girls say, you look tall on the video. And the color girls say, get money. Get money. Get money. Get money. And no one sings the blues. Everybody sings the greens. Who said keep you on the prize? How you lose a dream? Who wants to say I'm gonna need cash in this 100-yard dash? I moved a while ago and passed through New York. I'll be back in a minute. It's my turn to talk. For real. You heard? For real. You heard? I could grab a mic and rack it and make it copacetic. Strain my mic. Strain my mic. You watch too many movies. For real. You watch too many films. For real. You watch too many films. Too many films. For real. You watch too many films. For real. This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row. Ah! Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. Don't get me wrong, I know you got guns. É, maluco, desorientação total, né? Aí, ao fundo, Tricky. Recentemente eu mostrei o ex-componente do Massive Attack e um monte de gente pediu mais canções do Tricky, cidadão de Bristol. Ô, Demi, o Tricky é um outro bom nome pra vir aqui pro Team Festival, hein? Bom nome. Não é não? É, ninguém bom vai nome. Ver Paul Newman, porque não aparece absolutamente esse nada nas apresentações, né? Dele. É um... fumacê, aquele clima assim meio silhueta, de vez em quando ele abre os olhos e arregaça a boca, aí você vê alguma coisa, né? Porque... E o Team Festival esse ano é no Rio, né? Positivo e espero que operante, né? Fica promoções, site... Site 2221029 ou Yuka, site... O Yuka continua se atracando com a empada aqui embaixo. Na hora que o Yuka chega aqui, a gente dá o um sinal verde pra promoção com o CD do... À tarde ele chegou e a equipe inteira comendo pipoca. A gente dá sinal verde pra promoção com Sangue Audiência, do CD do Furto, que nós mostraremos aqui com exclusividade total. Provavelmente todo disco, até as 2 horas da manhã, o pau vai comer aqui, literalmente, certo, né, cara? Então, acho que não tem muito a ver promoções agora. Vamos esperar o cara chegar, né, cara? É. Gostou do início do programa bom com o Jimi Hendrix? Bom, e Monte Rei? Parou o Rio de Janeiro, né? Alô. E o Trick aqui ao fundo com outra versão da música chamada For Real. Mas o lance é o seguinte, o telefone tá aberto com as meninas atendendo, né? Qual é o número? 2221029. Ligue para cá, faça algum pedido, o Yuka tá chegando aqui daqui a pouquinho. Alguma pergunta, como nós pedimos semana passada, né? Solicite alguma música, enfim. É porque perguntar... Essa coisa de programa de rádio, né? Pedir música. A gente já sabe aquelas perguntas de coisas, né? Você tem perguntas novas para fazer, hein? Certamente. Olha só, gostaria de... Vamos fazer uma dedicatória... um tanto quanto fora do tempo. Mas quando eu tava vindo aqui pra rádio um TX, um táxi, aí eu dei um itinerário, Presidente Vargas, não sei o que, eu liguei aqui pra rapaziada da rádio pra saber de umas estruturas tecnológicas aqui. Aí o cara ficou olhando assim pelo retrovisor, ele falou assim, você é o Maurício do Ronca Ronca? Eu falei, positivo e operante. Pô, sou seu ouvinte, não sei o que, olha aqui o rádio aqui, cravado aqui na Rádio Cidade. Que aqui, eu cheguei meio atrasadão, né, Demi? Certo. Daqui a 15 minutos começa o programa, tô ligado. Então, o programa de hoje, ele é um cara mais voltado ao som das antigas, ele deve ter se debulhado em lágrimas com o Jimi Hendrix. Então, Luciano, o início do programa foi e é e será dedicado a você, hein, bonitão? 3 músicas com o Jimi Hendrix gravadas ao vivo pra você, cara. E, aliás, nós temos uma grande torcida com os taxistas. Espero que nessa essa comunidade, né? Vem expandir, né? Não, mande a notícia. Ó, porque ele falou assim, pô, o camarada ligou pra mim, eu soube do Ronca Ronca na Rádio Cidade através de um colega, da madrugada. Mas ontem eu falei com outro colega que não sabia que o Ronca Ronca tava no ar. Então a coisa vai no efeito dominó, né, cara? Vamos dedicar uma música bacana pros taxistas, vamos então? Lá. Segura, Ronaldão. In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, as soon as her work was done. money to move to the city in search of fortune and fame. It didn't take more than a couple of songs. She had won the world's acclaim. Her father back home was astounded. His Juanita Banana a star? He burned down his trees. He moved to the city and he bought himself a guitar. O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. E aos pouquinhos a gente vai se entendendo, né, Demi? Tá chegando lá, cara, né? Sentiu essa agora, cara? Senti, rapidinho. Esses são 7 polegadas, um compacto vinil de uma banda interessante até, o nome, The Pills. Existe uma nova banda, Modernex, chamada The Pills, se não me engano, americana. Como a gente sempre fala do John Peel, sempre mostra as Peel Sessions aqui. Isso aí é 66, 65, 66, fez muito sucesso no rádio, inclusive no Brasil. Juanita Banana. Legal. Podia tocar de novo, né? Direto, né? Não, é um grupo meio... Caralho, tá nervosa, amor. Tá nervosa, hein? E tem... Cara, eu procurei na internet alguma informação do The Pills, o velho The Pills, não tem absolutamente nada. Eu não achei nada. Quem achar alguma informação do velho The Pills, P de Paulo, E-L de Lua S, mande para o site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, essa informação que nós vamos gostar bastante. Demi, faz favor, vira o lado desse compacto aqui, porque o outro lado... vira mesmo, vira na marra. Tira. Então chega ali, chega ali, chega ali. É porque você tá enrolado aí com o fone. Deixa aí. Isso. Vamos muito lá. Bem, Demi, isso aí. Aqui o tricky. Olha só, o outro lado compacto da música chama-se Fun. É um R&B bacana, saca só. Tá sentindo? Tá tocando já, cara. É. O que você quer, cara? Mas tem outro fundo aí tocando. Não, é aqui, sou eu. Aqui. Ah, é. Mabry Charles, né? Ó. Mas olha só, eu cheguei atrasado aqui porque eu tava com a minha amiga Severina, correspondente do Ronca Ronca em Nova York. De 3 em 3 meses ela vai a Nova York, única e exclusivamente para assistir alguns shows lá. Viu o King Sunny Adé, viu o John Rainborn com a cantora do Pentangle e assistiu o Bob Dylan maravilhoso. Todos os shows foram devidamente reportados no site do Ronca Ronca. Quem não leu, pode chegar lá no Tico Tico e se deparar com as informações da Serva, como intimamente nós a chamamos. E a Serva trouxe, Demi, alguns discos que eu tava desabutinado atrás. Um deles eu tô escabaçando, ou melhor, desvirginando aqui esse agora. Nesse exato momento, olha que coisa. Esse é o barulhinho e eu gosto muito de fazer isso, né? Sentir a vibração junto com a nossa torcida, né? Ao vivo o programa. Então é o disco do Roots Manuva, que eu volto e meia falo por aqui. Já indiquei, inclusive, para o Team Festival também. Ele acaba de lançar o seu novo disco, Awfully Deep. Eu não ouvi, né? Vocês ouviram o lacre sendo arrebentado. Qual a faixa que você quer ouvir aqui? Diz aí o número. Temos 14. Vamos pedir pra perguntar uma das meninas. Tá ouvindo lá? Faixa 5. A Luciana pediu... Essa é a Luciana? É a Luciana. A Luciana pediu a faixa 5. Tem uma teoria de que a sétima faixa sempre é a melhor do disco. Vamos ver então a sétima. Não, ela pediu a 5. Depois a gente toca... A música chama-se Too Cold. Sometimes I hate myself. Sometimes I love myself. Sometimes I love myself. Fuck man, we can't stay broke man. We never stuck man, we on the up man. I do my nut man, puke up my gut man. I'm a such and such man, I don't know much man. I paid my dues man, now I'm confused man. Scabby vampires wanna run, come along, confused man. The same old news man, we bring the blues man. My baby left because I wouldn't buy new shoes man. We win or lose man, don't ask me for a tooth man. Buy your own facts man, mind you get stabbed man. Don't you see that we some big broad bad man. Born and bred in this here big broad bad land. Known all over the world as a madman. Life is hard, but it's just too bad, man. I'm too cold, too cold, too cold. I'm too old, too old, too old. And it shows, and it shows, and it shows. And you know, and you know, and you know. Sometimes I hate myself. Sometimes I love myself. Sometimes I hate myself. Sometimes I love myself. Spoke with my money, this ain't a joke money. Banana boat money, banana vote money. Food on a plate money, real or fake money. Lose or take money, at times I hate money. It's money that makes money, makes people act funny. Civilized men start to act gunny gunny. Take your life in a second with the right kind of money. Life in the West, we obsessed by money. Mind how you worship, you can't be blessed by money. I do the best with all my money. Progress with my money, invest with my money. Touch breaks with my money, get sex with my money. Get vexed with my money. Respect for my money means I feed my tummy. Blessed be my pound, get my food damn yummy. I'm too cold, too cold, too cold. I'm too old, too old, too old. And it shows, and it shows, and it shows. And you know, and you know, and you know. Sometimes I hate myself. Sometimes I love myself. Sometimes I hate myself. Sometimes I love myself. Rhyme scholar from the school of the hooligan. Backing out the toolie when she get too hectic. Smacking up them wanas, turn the wanas epileptic. I'm on some next shit, dudes respect it. I'm the eclectic, known for my eccentrics. You can't prevent this, I'm the God bless, God sent this. UK rhyme savior, no, never quite. That was just some media totality of hype. I ain't the best MC or the worst MC. But I got certification, I'm the first MC. I flip the flip, the new flip, the old flip. I zip my lip, but I still sip my get drunk quick, done, done the shit. That's the Warner Smith. Nothing to prove. Man of the mood. Latted too long to tool. Loving these booze. Upset too many crews with all of my views. As Rooksma, who the hell is it? MCMC. And furthermore, that's the only MC. The only MC. I'm too cold, too cold, too cold. I'm too old, too old, too old. And it shows, and it shows, and it shows. And you know, and you know, and you know. Sometimes I hate myself. Sometimes I love myself. Sometimes I hate myself. Sometimes I love myself. Thank you. Cidade. Nice. life, given to this land to attention life, of land, of hope and glory. I get to all the time to die, I think I'll do something dirty. I'll pick up the floor for juicy bats and I'll make myself a smoke. A bulb roll, an envelope sticky. Yesterday's, don't complain, learn a game and I'll get through another day. And what's set then on the clock at long last is 9:30. Up to bed, straight to sleep, I leave this land of hope and glory. But only for a few seconds am I in ecstasy before the bell rings, let me know. Sharp at 6:30! Você pediu a faixa 7 do Russo Manu, olha aqui o fundo, ó. Essa aí. Bom, barulho, opa, hein? É. Pesão, né? Certamente vai tocar nas pistas do Brasil afora. Você acha que não? Já tá tocando, já, né? Tá tocando. Vamos dar uma soletrada no nome do Russo Manu, que é um cara. Tem dois discos originais, mais um de dub que eu me lembro aqui, Roots, R de Rio, O, O, T de Tatu, S de Sala, Manuva, M de Maria, A, N de Nada, U de Uva, V de Vulva e A. Já demi. Mas nós falamos no John Peel, falamos nas Peel Sessions, nós ouvimos antes do Roots Manuva esse pedacinho aqui, o Madness, uma música muito pouco conhecida, né? Olha aqui o Madness de novo, gravado no programa do John Peel, segura. A palma do telefone tá uma desorientação total, cara. Olha quem tá ligando aqui. Peraí, vou voltar com o Madness aqui. Mas o que você falou do som, cara? Do vinil? Ah, não, eu falei que o vinil é. Embora seja uma coisa passada, vamos dizer assim, mas tem mais peso do que o CD. Por quê? Tecnicamente falando. Agora o lance é o seguinte: tem porque tem, né? Agora, tecnicamente é só perguntando ao Tele Santana. Algum... menino. Mas o Madness, esse disco do Madness é um 12 polegadas da BBC que tem um som estúpido, só pra restringir, deixar a coisa pequenininha. Tem um som estúpido. Nós ouvimos com Madness a música Land of Hope and Glory, e aí o fundo Stepping into Line. É um Madness diferente do que a maioria da rapaziada conhece, né? E tá, inclusive, acostumado a ouvir. A Rádio Cidade tem aqui, Our House. Tem Our House. Tem outras coisas, mas tocam algumas coisas. Essa sessão do Madness foi gravada em agosto de 1979. Mas falando em início, vamos mostrar logo antes do Yuka chegar por aqui, ó, a demo que nós tocamos segunda-feira passada do Homens do Pântano. Fez um grande sucesso. A segunda música da demozinha aqui não foi devidamente escrita no CD, mas a primeira que nós vamos ouvir chama-se Anticibernético. Ronca, ronca. Pois sim, eu sou eu, um mero contador de casos. Já vim, já vou, a te deixo is this? Ronca Ronca Cidade. Telefone da rádio, essas coisas assim? Vamos lá. 2221029. Como é que tá? Fala lá com a menina lá, com a Luciana. Ô, Luciana, como é que tá aí? Geral tá ligando, né? Falando nisso, o Yuka, né? Tá subindo aí já, né? É, né, cara? Acabou de ligar. A grosseria ao fundo. De repente pegar alguém assim, um entendido em som de bateria, pra dizer se esse som aqui é do John Bonham Led Zeppelin, né? O que você acha, Demi? É, não é? É. Não é? Sei lá, cara. Então, Born to the Stones, parece aquela música, I'm Born to the Stones, né? Que é essa música. Esse é um 12 polegada do Nas, Oludara. Bridging the Gap, essa é a versão instrumental, em cima do Muddy Waters, né? Rapaz, o telefone... Sabe qual música que eu tô falando, né? Aquela... I'm Born to the Stones. Ah, tá, tá, tá. Olha só, informação boa aqui. O Manuva tem 3 CDs mais o de dub, hein? Isso é que é bom estar conectado com a rapaziada que tem as informações, né? Sempre falei pra rapaziada ligar pra cá, mandar e-mail, pombo, tambor, pra corrigir as batatadas que eu ejaculo, né? Agora, Demi, tá preparado? Tem cinto de segurança aí, né? Tem, vamos lá, manda ver. Tem mesmo? Tem. Of his hair. of his hair. Cidade. A Rádio Rock. Loucura. Tem uma música aqui nesse disco do Larry Graham que foi vinheta durante bastante tempo, saca só? Olha só. Não é essa não, essa aqui, ó. Faz tempo que eu não tô ouvindo nada, mas tudo bem. Tá saindo aí, tá ouvindo? Waiting to play for you some of our songs. We've been waiting for so long. We want to play for you some of our songs. Bet you by golly, the Central Station is the name of our group. We're making this record especially for you. So lay on back and hear us play and sing, 'cause we are really gonna do our thing. Graham Central Station, 'cause we've been waiting for so long. Waiting to play for you some of our songs. We've been waiting for so long. We want to play for you some of our songs, 'cause we've been waiting. Desorientação total, né, cara? Total. Sente essa. E aí, Marcelo, tranquilo, cara? Tranquilidade. Estamos aí, governador. Trouxe discos? Vários. Ih, é mesmo? Inclusive, eu vi no carro agora, ouvindo, falando sobre o Roots Manuva. Sentiu? Eu ia trazer o primeiro disco dele, mas eu trouxe aí o de Dub. Ah, você trouxe o de Dub? Ele não tem disco ruim, né? Não tem disco ruim. E aí, Garnizé? Cadê o Garnizé? Vai ficar aqui na encolha? Ah, tá o Garnizé ali, olha. Tá triste pra caramba. Tá com problemas. Maurício Pacheco, pra quem ouviu o programa de segunda-feira passada, se não me engano, nós mostramos aqui uma gravação do Mulheres que Dizem Sim, no Ronca Ronca, na Rádio Imprensa, com uma música que fala do membro, do cara, não sei o que, babá, do Pedro Sá. Qual é o título da música? Tá lá na lista da Rádio Cidade. Qual é o nome, Xará? Fala ali. Eu botei um membro. Momento Macho. Ah, é, tem um Momento Macho. O cara tinha uma música chamada Momento Macho. Mas, ô Marcelo, oi. Quantas músicas do disco do Furto você acha que a gente vai tocar aqui hoje, cara? Cara, vamos começar logo com a grosseria? Vamos, mostrar. Cadê? Uma coisa bem grosseira. Isso. Hein? Vamos ouvir a 5 com o Mano Tchau. Ih, é mesmo, é? Não é 5 que é com o Mano Tchau? Vai direto assim na marra? Ou vai contar a historinha? Então, não. Vamos começar essa só pra inverter a... Com a 5? É, vai, vamos com a 5 aí. Aí, cadê o som? Tá saindo? Tá aí. Aí. Hotel Gloria, habitación 741, habitación 741. Me dio una llamada a veces más tarde, ¿ok? Espero que todo bien, que nos vemos estos días aquí en Ovio. Chao, amigo, hasta ahora. Hablan de eso. Ronca, ronca. Ao 11 de setembro chileno, do sendeiro luminoso aos filhos encapuzados de Sandino. Depois de tantos planos tramados nas pastas de Kissinger e tantas fardas cegas que continuam a temer uma terra afrontada. gente, tão sugada quanto resistente. Democracia sem dentes é o nosso presente. Fingindo não ter mais Senhor, fingindo não ter mais Senhor, fingindo não ter mais Senhor. Vários generais exilados na velhice ainda sonham com o corpo daquela jovem que se foi. Porque não dedurou ninguém, porque não dedurou ninguém. Depois do sumiço dos meus ancestrais, depois do sumiço dos meus pais, aquelas utopias começam a ver sinais. Nos vemos nas ruas quase em tempo real, ressuscitando fantasmas que pareciam ter virado fast food globalizados. Tiros de festim ou uma lenda inesquecível de paixão. Depois do sumiço dos meus ancestrais, depois do sumiço dos meus pais, a tão usada foto de Che ainda tem força para sugerir que sempre é hora de sermos mais. Dos meus ancestrais, depois do sumiço dos meus pais, aquelas utopias começam a ver sinais. Nos vemos nas ruas quase em tempo real, ressuscitando fantasmas que pareciam ter virado fast food globalizados. Tiros de festim ou uma lenda inesquecível de paixão. Depois do sumiço dos meus ancestrais, depois do sumiço dos meus pais, usada foto de Che ainda tem força para sugerir que sempre é hora de sermos mais. Escuchando la misma canción, la de que no hay dinero y que mañana será. Todo promesa, ninguna verdad. Ganarse la vida con honestidad, eso sí que no paga, esa es la realidad. Todos debajo del mismo sombrero, todos toro, todos torero, todos verdugo, todos cordero, todos asando en el mismo asadero. Lo veo, no me lo creo, lo veo, no me lo creo. Todos debajo de un mismo sombrero, debajo del mismo sombrero, sombrero, todos debajo de un mismo sombrero, debajo del mismo sombrero, sombrero. Então o título é esse, né? Todos debaixo do mesmo sombreiro, participação do Mano Tchau no disco do Furto, né, cara? Isso aí, é. Bom, antes da gente partir para outras músicas desse lançamento exclusivo, Tô Cascada. Pois é, não. Primeira vez que tá tocando bem por aí, pelo Patropê? Tá tocando legal pelo pra Patropê? Caramba, cara. Hein, Charada? Eu nem imaginei que fosse tocar. É mesmo? O cara tá falando que não tá, não. Não, esse é o Paulo Bow. Mas tá bem a não, cara, reação tá boa? Incrível. Eu não achei que fosse colar, não, mas tá colando. Achou que fosse asfrar, é? É, mas asfrar em termos de... Execução? De execução, mas... Não, mas como essa rapaziada entendida em rádio gosta de falar, a música é bastante radiofônica, né? A vinheta é essa, né? É, tomara que seja, né? É, bastante. Não sei mais o que é. Hein, Demi que tá aqui na Labuta? Eu gosto, eu vi a música aí de Será a música de trabalho, né? Que a gente tava tocando. Não. Eu gosto. Música de trabalho geralmente é mais radiofônica. Vamos ver. O que significa o quê? É pior, não? Não, não. É aquela que... Não, na opinião de quem faz. Não. Agora o Yuka... Peraí, só um instantinho que tá ruim aqui pra mim. Oba. Como a gente... Segunda-feira passada nós pedimos para os nossos ouvintes mandarem algumas perguntas, tanto pelo telefone quanto pela internet. E muita gente vem falando da sua vinda aqui, da rapaziada do Furto ao programa. Uhum. E nós vamos ouvir muitas músicas do disco. Quantas são do CD? 15. 15 faixas? 10 pelo menos, a gente deve ouvir aqui até as 4 da manhã. O programa hoje é... Ah, vai, oi. Double play, né? Extended play, né? Como também a gente não vai ficar aqui de perguntinha, futriquinha, essa coisa, essa babaquice toda, nós vamos falar basicamente do disco. É interessante, como já mostrou logo uma música do Mano Tchau, tem outras participações, tem alguma outra? Tem o Benegão, tem a Marisa Monte. Vamos ter conversa boa aqui, né? Vamos ter conversas boas. É, interessante. E junto com os discos, com o disco do Furto, a rapaziada trouxe outras pérolas, né? Trouxemos outras pérolas. Garnizé, Pacheco. A gente trouxe um disco aí que a gente vai mostrar depois, que o Garnizé falou que eu não tinha, que é um disco de antologia de santeria cubana, raríssimo. Que loucura, hein? O Garnizé vai de 3 meses a Cuba, né? Ele vai de 3 meses a Cuba. Tem um papo lá com o Maradona. Maradona tá aqui. Maradona foi pra Espanha. Ele faz MC lá. MC? Tá vendendo um corpinho dele. MC. MC Garnizé. Mas enfim, então o pessoal trouxe outros discos também. E o Yuka já separou um aqui. Pô, esse que eu gostaria de falar, que é um disco que eu trouxe basicamente coisas que a gente não tá ouvindo. Evidente, claro. Mas até pra ouvir com você. Claro. Sobretudo com a nossa audiência, né, cara? Ninguém tá de saco cheio de ouvir as músicas de sempre. E até mesmo as músicas que o Ronca Ronca apresenta aqui, né? Vindo uma outra corrente é maravilhoso, né, Adriano? Lógico. Ele não aguenta mais aí. Programa de vanguarda, não. Eu sou o ouvinte número 1 desse programa agora. Ah, meu Deus do céu. Mas quem é que tá aqui separado? Cara, isso é o Wet Driving, que é a formação original, que deu origem ao Mars Volta, que tocou aqui em São Paulo. E vai tocar hoje no programa também, pra gente bater um papo do Mars Volta. Falamos, né? Comparando o Mars Volta com o King Crimson, a rapaziada foi a estratosfera. Vamos... Então a gente vai tocar a banda da primeira formação, do guitarrista e vocalista, né? E chama At The Driving, essa... E aí, cara, eles gravaram esse disco pelo Grand Royal, né? Grand Royal. Beastie Boys. Selo dos Beastie Boys. Eu acredito que o The Mars Volta não seja mais. Mas é um disco assim, eles fizeram 4 discos na carreira total. Esse foi o último disco, o disco que deu mais repercussão, aí eles acabaram. A metade foi por The Mars Volta, a outra metade fizeram um disco de dub. Que inclusive quem produziu foi o Mauro Caldato, que agora é morador do Rio de Janeiro, né? E o Mauro Caldato vai estar em produção segunda-feira que vem aqui com um vinil que eu recebi duplo do Super Furry Animals. Que foi gravado aqui no Brasil. Que isso, maluco? Foi gravado aqui no Brasil. É mesmo? No AR. E eu achei... Tem essas coisas assim, esse tipo de falta de empatia quando alguma coisa que você sabe que é boa, mas não rola, né? Eu achei uma bosta o show do Super Four Animals no Team Festival uns anos atrás. Eu não entendi aquilo, não sei o quê. Então, segunda-feira que vem, a gente vai fazer uma promoção com vinil duplo do Super Four Animals, produzido pelo Mauro Caldato. Então, já que o Yuka tá aqui, o Pacheco, o Garnizé, a rapaziada do Furto, vamos, Demi, colocar no ar, na roda. Nós temos 550 CDs do Furto, né? O Sangue Audiência, para dar para nossa torcida. Então, as meninas gatíssimas e fetas. As meninas estão anotando ali as ligações. Daqui a pouco eu passo a informação pela internet. Então, ligando, mandando qualquer vinheta aqui, já vai fazer parte do sorteio, hein, Luciana? Presta atenção aí. E no finalzinho nós vamos sortear quantos, Demi? Quanto foi autorizado aí pela produção? 72. 72 CDs do Sangue Audiência. Vamos ver, como é o nome da banda aqui, rapaziada? At The Driving. Transmission by the water system. Rapaziada, que essa hora tá começando a testar o travesseiro, já levantou. Acordar já. É, muitos falam que ele tem uma voz parecida com o Zac de la Rocha, mas ele é mais neurótico, não tão politizado, mas muito mais neurótico, muito mais lisérgico. No palco também. Agora, o que acontece é o seguinte, eu quase não ouço rock nervoso, mas esse disco eu não consigo parar de ouvir. Rock nervoso. Aí, olha que porrada. Tem verdade na porra. Mas tem a MTV passa um clipezinho dele de vez em quando. Exatamente dessa música. Ah, essa é música? Muito raro passar, mas quando passa é dessa música. Bom, a gente já comeu a primeira hora do programa, né, Demi? Já foi. Vai, pum. Já passou uma hora. Brincadeira, mano. Hoje é extended version, né? Mas eu tava falando aí de música comercial, música pra rádio. Música... Cara, a gente chegou lá na Sony, mostrou material. E eu fiz o maior anti-marketing possível. Falei que... Pô, não vai, muito não difícil de colar, não sei o quê. E ninguém acabou querendo e a gente tá aí, né? Tá lançando o disco. Esse assunto é bom. Vamos dar uma apertadinha aqui pro Demi. A gente falou semana passada do Mars Volta. É, exatamente. Não ia se render e tal. A gente vai voltar com essa pauta aí. Vai apertar agora ou vai deixar pra depois? Vamos lá. Vai lá. Rapidinho.